Quem falou de mim na madrugada? Quem falou de mim não fala nada. Quem falou de mim na madrugada? Quem falou de mim não fala nada. Mais que nada, eu sou da pesada. Mulher, minha fé em Deus e pé na tábua. Eu sou assim mesmo eu sou. Eu só fico triste quando não vejo você, meu amor. Você, meu amor. Quem falou de mim na madrugada? Quem falou de mim não fala nada. Quem falou de mim na madrugada? Quem falou de mim não fala nada. Pois eu amo e adoro a minha alegria. Pois a minha alegria é você, meu amor. Toda certinha, tão original. Beleza e voz coloquial. Quem falou de mim na madrugada? Quem falou de mim não fala nada. Tê, tê, tê, tê, tê, tê, tê, tê, tê, tê.